Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. Questão de sensibilidade. Também bate-papos sobre os muitos caminhos para estimular, desenvolver, aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade.

nossa música hoje é de composição de Henry Purcell, compositor britânico que viveu de 1659 a 1695. E sua obra, Rei Arthur, King Arthur, e com essas vozes belíssimas e essa interpretação rara, uma gravação muito, muito especial, como eu relatei no início da semana, porque é uma coletânea de 30 CDs de música sensível, de música que vem dessa época, que pega desde da música antiga, música medieval e o barroco. E nós vamos continuar com o próprio Rei Arthur amanhã. Hoje estamos ouvindo a primeira parte dessa obra musical. Vanquished invaders, double king, double king. Thank you. And flocks employing